É hora de comentário na Metrópole. Olá, ouvintes da Metrópole. Nesse meu primeiro comentário do ano, mesmo considerando que estamos em período de férias, período que Salvador bomba em termos de festas populares, ensaios, praias, muita atividade cultural, não tenho como não falar de educação. A meninada está de férias, já na luta para a compra dos materiais didáticos, com os preços absurdos, mas o tema exige que falemos um pouco sobre os livros didáticos. Principalmente por conta de que ele tem sido, ao longo de muitos anos, um dos meus principais temas de pesquisa. Fiz uma dissertação de mestrado em 1985, exatamente sobre o livro didático. Esse governo desqualificado, que tem um ministro da Educação que, com frequência, usa o Twitter como diário oficial de suas ações e não consegue escrever as palavras corretamente, anuncia que o livro didático precisa ser reformulado, pois ele tem muito texto. Naquela minha dissertação de 85, denunciei a existência de um poderoso lobby das editoras privadas, ainda presente, que incluía a publicação de um livro para o ensino fundamental, um livro de ciência, o mais vendido no Brasil, que não tinha autoria. Sim, é verdade, não tinha autoria. A editora não apresentava a autora. Era como se fosse um livro produzido diretamente por dentro da editora para atender às demandas do mercado. Agora, com nosso sistema educacional derrotado, com índices alarmantes, temos que ouvir o presidente da República dizer em alto e bom som, em frente ao Palácio do Planalto, que o livro didático tem muita escrita e precisa suavizar. Só me vem à cabeça perguntar, quer que desenhe para explicar o absurdo desta frase? Claro, desenhar porque, com uma dessas manifestações das mais estapafúrdia que podemos ouvir, pois o que mais precisamos, primeiro, é de profissionais qualificados para a elaboração de currículos, programas, sistema de avaliação e, claro, livros didáticos. Não podemos aceitar que gente sem formação específica qualificada diga o que deve ou não ter um material que será usado por profissionais também qualificados como são os nossos professores e professoras. Ao contrário, precisamos de livros que ajudem a formação de jovens críticos e cidadãos plenos, e isso não tem nada a ver com mais ou menos texto. Mesmo porque uma imagem também é texto, diz muito, e não é apenas uma ilustração para animar uma página escrita. Enfim, 2020 já chegou trazendo muitas dificuldades para o nosso país, especialmente se olharmos o que temos ouvido e visto sobre as políticas de educação, cultura, ciência e tecnologia. A partir da semana que vem, meus comentários serão direto da Catalunha, onde estarei na Universidade de Barcelona por um período de 6 meses pesquisando sobre educação. De lá, mandarei notícias em meus comentários. Nelson Preto, da Faculdade de Educação da UFBA, para a Rádio Metrópole.